Ok, cheguei pra descontar e não pra trair meu caminhar. Com sorriso aberto, menino esperto que sabe mudar. Um pensamento errado, só vim pra trampar. É objetivo os lados, vários papéis pra amassar. Rascunhos lapidados, sem flow, nada provou. Um beat, a rima, a track já gravou. Agora sim, pô. Com o passar do tempo, acontece, cresce. Já se foi seu teste, só pegar o mic e ligar o rec. Bossa nova, caiçara, cabra da pet. Multicultural, em qualquer estado, rap serve. Ideias levam, criatividade pra mocidade, maioridade, pra toda a nossa sociedade. Magia do boombox, clap, kick, hi-hat. Bota no grave, ninguém segura os moleque. Desde 80, no nascimento a força sempre reinou. Queima coração, amor na alma, porque eu já. Com rap eu já, com L eu já. Com rap eu já, com L eu já. Com rap eu já, com L eu já. Com rap eu já, com L eu já. Meu coração só bate por ti. Bem me sinto quando cê tá perto de mim, no chamego sexy love, nós top na cama. Nela vários se deita, enquanto a gente se ama. Minha dama, meu cash é pra gastar contigo. Tim pra ser seu marido, te dá um belo vestido. Sei que tem investido, um sonho prometido. MC, rueiro, minha profissão perigo. Mais do que ser amigo, nada de colorido. Espero que tenha entendido, te falo ao pé do ouvido. Venha pro meu abrigo, não tô comprometido. Pra ser o seu negrito, cê quer casar comigo? E pro baile te exibir, sem te deixar, seu beijo é meu, o resto só eu posso provar. Eu amo te amar, esse é meu grande mérito. Até o fim dos tempos com você, nega, eu já. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, casa. Ó, meus dois grandes amores, tá ligado? Tá ligado? Um momento de qualidade. Um, dois, sempre nós. Investimento pro futuro. Aí, você tá bem servido. Vem com nós, Opa, mais do que nunca. Eu já. Com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já, com L eu já, com rap eu já.